entre o teu amor e o mundo aqui, dá que eu entregue todo o meu ser para dedicar somente a ti. Se eu tiver um dia que renunciar prazeres do meu corpo até, pra que eu consiga só pensar em ti. É somente isto que minha alma quer. Se tu me exiges que eu despreze o eu, e se tu me mostras onde devo ir, seguir.